Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 196. Hoje é dia 9 de janeiro do ano de 2019. Agora são 8 horas e 5 minutos dessa noite quente de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa dessa noite os amigos Luiz Pessoa Guimarães e a amiga Maria Antônia Paduan. Hoje, né, colaborando na parte técnica e também nos comentários, o nosso amigo Sérgio Aguiar. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Lembrando que todos os textos que serão lidos, né, para as nossas reflexões dessa noite serão publicados também na nossa página do Facebook. E se você gostar dos textos, compartilhe também com seus amigos. Tenho certeza que tem alguém que necessita dessa mensagem. Sempre selecionamos no início do programa datas importantes para serem lembradas. Então, no dia 9 de janeiro, nascia em Gênova, na Itália, Ernesto Bozzano, grande pesquisador. Dia 12 de janeiro do ano de 1827, nascia em Zurique, Suíça, o educador João Henrique Pestalozzi, que teve grande influência na formação de Hippolyte Léon Denizar Rivaio, o nosso Allan Kardec. Nós selecionamos como texto de abertura, para o primeiro bloco do programa, o texto do espírito André Luiz, que foi extraído da obra Agenda Cristã, livro psicografado por Chico Xavier. O nome do texto é Questão de Escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasia atenção uma pedra da estrada e, em breve, o solo estará empedrado aos seus olhos, Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem. Procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de paz, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes e é mais uma vez que estamos aqui no nosso programa Visão Espírita, sempre com muita alegria, muito prazer em participar desse programa tão agradável, em tão boas companhias. E esperamos que nessa hora e meia que vamos passar juntos, nós possamos fazer boas reflexões e levá-los a uma melhor sintonia de acordo com as escolhas que nós fazemos. Sempre será aquilo que nós escolhermos. Então, uma das lamentações que a gente faz quando encontra pessoas em dificuldade é exatamente isso. Nós não podemos ferir seu livre-arbítrio e nós não podemos exercer essa escolha por eles. E aí é a parte mais difícil que nos cabe. A espiritualidade sempre nos mostrou que uma das coisas que eu repito sempre, se tivesse que ter um dogma no Espiritismo, esse seria o dogma do livre-arbítrio, que os Espíritos jamais ferem o livre-arbítrio da pessoa. Uma boa noite para todos nós e que possamos estar juntos de forma muito agradável nessa noite. Boa noite, Maria Antônia Paduan, seja bem-vinda. Lindo texto de André Luiz, não é mesmo? Muito. Boa noite aos amigos, boa noite aos nossos ouvintes. Com muita alegria que estamos novamente. E, de fato, esse texto é muito bonito. Ele é curto, muito objetivo, mas muito bom. Porque essa reflexão sobre as nossas escolhas, de fato, está relacionada com a questão do uso do livre-arbítrio. O problema é que também depende do nosso amadurecimento espiritual, porque ter o livre-arbítrio nós temos, fazer a escolha nós podemos fazer. Mas muitas vezes o que me preocupa muito é isso, né? Quando nós fazemos as escolhas, será que as escolhas estão corretas, estão acertadas? É uma pergunta que eu me faço diante de situações que eu tenho que tomar decisões, né? E aí eu me pergunto sempre, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Só que muitas vezes as escolhas estão relacionadas, não são com questões de ordem moral, mas são com questões de ordem material, inclusive, né? E daí a gente sabe que Jesus não tinha essas preocupações, né? Então é a hora que nós temos que ter muito cuidado, né? Mas eu vejo que esse texto, ele dá um direcionamento de como nós nos portarmos diante das escolhas. Porque ele afirma que se nós buscarmos espinhos, nós vamos encontrar muitos espinheiros. Se nós tomarmos uma atitude de escolhas focados no mal, na ganância, na irresponsabilidade, nós vamos ter exatamente aquilo que nós estamos procurando, né? Então, quem procura acha, diz o velho ditado popular. E a gente vai acabar encontrando situações bem semelhantes àquela nossa escolha. Agora, do ponto de vista espiritual, e eu acho que esse que é o assunto que nos interessa na doutrina, é justamente ter essa consciência de que a escolha é o uso de livre-arbítrio. E que a doutrina espírita nos traz esse conhecimento, né? Outras doutrinas não falam disso, mas a doutrina espírita nos mostra isso. E que o uso do livre-arbítrio nos proporciona consequências, né? Então, é preciso que nós adquiramos o amadurecimento através do estudo, das observações das nossas atitudes com resultados das nossas condutas. E à medida que nós vamos angariando informações em torno de nós, sobre as nossas atitudes, nós vamos encontrando experiências de amadurecimento para realmente focar nos objetivos e não esquecer que os ensinamentos de Jesus nos mostram sempre que o melhor caminho é o caminho do amor, do desenvolvimento das virtudes. Aí nós não vamos encontrar espinheiros, mas vamos encontrar o bem, a luz, que é a proposta que o Evangelho de Jesus nos traz. É isso aí, Luiz, falando de amadurecimento, a Maria Antônia, o Luiz falando de livre-arbítrio, a Maria Antônia de amadurecimento. E aqui eu vou cumprimentar o nosso amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, meu amigo, mas antes de você responder, eu vou aqui fazer uma provocação para você. André Luiz aqui, foi muito interessante a abordagem dele, né? Ele diz que se a gente procurar malfeitores, a gente vai encontrar. Mas ele diz também que a gente vai somar com eles. Isto é, né, se a gente não conseguir renová-los, e seria necessário ter muito amor para renová-los, e talvez, por falta de amadurecimento, como a Maria Antônia colocou, talvez nós não tenhamos todo esse amor. Então a gente vai aqui fazer, nós vamos nos fazer criminosos também. Então esse é um cuidado redobrado, não é isso? De quem fica procurando o erro dos outros, não é? Eu vou só mostrar o meu caderno para você ver as anotações que eu fiz, que é o terceiro aspecto que eu iria pegar, exatamente esse que você levantou. Porque muita gente, quando a gente fala de livre-arbítrio, acredita só na ação física. E nós estamos falando também de comportamento emocional, das nossas escolhas através dos nossos anseios, dos nossos desejos, daquelas coisas que nós ocupamos o nosso tempo, seja em pensamento, seja em sentimento. E o quanto isso vai nos conectar. Então, muita gente fica na inação, mas fica muito ocupado em pensamentos e desejos, acreditando, eventualmente, que só no cerceamento dos anseios e desejos está fazendo o que deveria ser feito. E o aspecto mais relevante disso é que, sim, a primeira coisa é a contenção, mas precisa-se acontecer a segunda coisa, o segundo passo pelo Evangelho, que é eu me reeducar, trabalhar em mim esses sentimentos que já não cabem para mim, trabalhar em mim esses pensamentos, e ao invés de entregar e colocar que é o demônio que está me atentando, que é o obsessor que está me pegando, trabalhar comigo mesmo, por que que eu ainda continuo tendo esse tipo de pensamento. Isso é livre-arbítrio, e a gente às vezes esquece de colocar essa situação. E as pessoas acham que está tudo bem só não fazer o mal. Tem um pessoal, tem um vídeo na internet que eu acho muito interessante, né? Um grupo de comédia chama Amigos da Luz. E eles têm um vídeo de um obsessor, é muito engraçado, né? Um obsessor que está tentando obsediar o camarada, mas não dá, porque ele fala, ó, eu estou tentando obsediar ele, mas eu não consigo me aproximar, porque ele fica o dia todo ele já está perturbado. É o que o Sérgio falou agora, né? A gente joga a culpa no obsessor, tem alguma coisa junto comigo? Não está, é você que está junto de você. Muitas vezes, nós estamos tão maus, nós não cuidamos de nós mesmos e ficamos num estado tão deplorável que a nossa própria companhia nos faz mal. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, né? Falando, nossa, hoje eu estou tão insuportável que nem eu me aguento. E isso é uma verdade, porque tem dia que talvez o mau humor, né, as coisas se acumulam tanto que a gente fica insuportável, intratável para nós mesmos. Eu digo isso às vezes, é duro, está duro conviver comigo hoje. Hoje está um dia difícil, né? E o duro que uma pessoa difícil, quando está difícil de conviver, você se afasta dela e de você. Você leva você para onde você vai, não tem jeito. Não tem como afastar, né? Não tem como afastar, né? E eu sempre lembro de uma letra, de uma música do Chico Buarque, acho que o Ney Matogrosso é o intérprete que ficou mais famoso por ela. Ele diz assim, amo tanto e de tanto amar, acho que ela é bonita. É exatamente o que quer dizer esse texto. A beleza está nos olhos daquele que vê. É possível encontrar beleza em todos os lugares, como é possível encontrar defeitos também, dificuldades. E a gente vai encontrar lá também no Evangelho de Jesus, quando ele diz, né, Luiz, que os olhos são a candeia do corpo. Sim. Se os olhos tiverem luz, seu corpo terá luz. Mas se os olhos tiverem trevas, quão tenebrosas serão as trevas no seu corpo? O que quer dizer isso? É, isso quer dizer que os nossos olhos refletem para o nosso interior, né? Quer dizer, aquilo que a gente vê é aquilo que se reflete no nosso interior. E inclusive, isso é uma coisa para nos chamar a atenção. Que nem sempre aquilo que a gente vê representa a realidade, mas simplesmente aquilo que nós estamos refletindo dentro de nós. Então, precisamos tomar muito cuidado, né? Aliás, tem várias histórias espíritas com relação a esse assunto, de gente que vê assim uma cena criminosa e, na realidade, tudo aquilo se passava na sua mente, né? No seu pensamento. Isso, de certa forma, né? O seu corpo são trevas, quando os seus olhos são trevas. Também a gente pode entender, Maria Antônia, que pode ser causa de doenças físicas, uma postura negativa com relação às outras pessoas, sempre procurando encontrar o mal. Isso pode gerar naquela pessoa que tem essa conduta doença física, no campo físico mesmo? Sim, sim. E muito mais, né? É, nós achamos sempre que quando uma pessoa ela tem doenças psicossomáticas, elas têm porque elas desenvolvem quadros de ansiedade, de depressão, como se elas estivessem encontrando dificuldades de lidar com situações externas, se fosse uma dificuldade íntima delas. Mas tem pessoas que têm, que é o contrário, elas não têm dificuldade com os outros, o problema está dentro dos sentimentos delas. Se elas têm sentimentos negativos, se uma pessoa sustenta a mágoa, o rancor com relação a uma outra pessoa, uma situação, que às vezes é em relação a situações que ela está vivendo naquele período de vida delas, ao invés dela se sentir fortalecida diante das experiências difíceis, elas vão alimentando raiva, rancor, até o momento que isso retorna, porque é uma energia que fica circulando, né? Nós temos uma troca energética com o ambiente. Então, se eu emito energia negativa, ódio, rancor, eu também vou atrair para perto de mim estados energéticos presentes no mundo físico e espiritual, mas muito mais no mundo físico do que propriamente no mundo espiritual. E aí cai muito as nossas vibrações e o primeiro setor do nosso corpo a ser afetado é a nossa imunidade. São o nosso setor de defesa, e aí nós começamos a desenvolver doenças infecciosas, problemas de pele, problemas gastrointestinais. Começamos a ter sinais e sintomas no corpo físico de que algo não anda bem à nossa volta, e principalmente por causa de nós mesmos. Nós somos os geradores desse estado, né? Precisa ver como está a nossa relação então, com as outras pessoas, então. Exatamente. Então, é preciso que cuidemos do nosso relacionamento com as pessoas. Não só com as pessoas, até mesmo com as situações, porque às vezes a gente tem dificuldade no trabalho, numa experiência que muitas vezes nós que escolhemos para vir vivenciá-la, e a gente não consegue aceitar aquela experiência, né? Se temos um filho com problemas, nós temos um pai, uma mãe com problema de saúde que a gente precisa cuidar. Quantas pessoas reclamam, odeiam aquela situação que está vivenciando, e aquela experiência encarnatória que ela está vivenciando é a redenção daquele espírito encarnado, né? Tanto do filho quanto de um pai que está sendo cuidado por um filho que não aceita aquela situação. E a mesma coisa em relação às pessoas. Pessoas que nutrem raiva, rancor, mágoa, principalmente ressentimentos, elas ficam constantemente algemadas à outra e sustentando essa energia negativa e que repercute no corpo. Sérgio, algumas pessoas parece que quando olham para outras já tem uma antipatia de cara, assim. E ele até diz, não, mas não é que eu não gosto, é que o nosso santo não bateu, né? E quais são as causas disso, Sérgio? Na verdade, a gente precisa explorar esse aspecto dos relacionamentos. Relacionamentos têm três características. Os relacionamentos simpáticos, quando a gente tem afinidade com os espíritos que estão à nossa volta. Tem os relacionamentos que nós chamamos de neutros, onde Do neutro eu posso partir tanto para a antipatia como para a simpatia, vai depender muito de como eu me relaciono com as pessoas. E os relacionamentos antipáticos. E a gente sabe, pelo Espiritismo, que a família é formada por essas três categorias de relacionamentos para que a gente possa, com o passar das reencarnações, ir transformando. Quer dizer, quando Jesus colocou que o amor eliminaria a imensidão dos nossos pecados, essa é a característica que a reencarnação auxilia, os relacionamentos vibracionais de antipatia. De relações anteriores. De relações anteriores. É interessante a gente sempre acrescentar um aspecto psicológico disso, que é o da transferência. Às vezes não existe, a pessoa fala, não existe antipatia gratuita. Às vezes existe, porque tem que começar em algum momento. Pode acontecer de você encontrar uma pessoa que você não teve um relacionamento com ela e você não gosta dela, mas por quê? Porque você já teve uma experiência no passado com alguém que aquela pessoa te lembra. Eu vou dar um exemplo, né? Você conhece alguém que fala baixinho, fala mansamente, e essa pessoa em determinado momento o trai, né? Ele é um traidor, uma traidora, e você grava aquela conduta com aquele efeito. Aí futuramente, depois de muitos anos, você conhece uma outra pessoa cuja fala seja semelhante, você se lembre daquele indivíduo e você já pensa, fala, ah não, esse aí eu já conheço, esse tipo eu já conheço, ele vai me dar o bote quando puder, mas na verdade é uma outra pessoa. É que a experiência faz com que a gente vá e rotule as pessoas. São as correlações, né? As correlações, tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Então, aí, inclusive, é uma oportunidade para a gente estudar um pouco mais, né? Sem dúvida. Porque se há uma pessoa que você nunca te deu motivo para isso e te causa essa sensação, e essa sensação é natural. Aquilo ali você sente sem você querer. Não é raciocinado. É uma emoção, vai lá no sentimento e volta na emoção. Isso. Aí, então, quando você conhece o assunto, você presta atenção e diz assim, pera um pouquinho, deixa eu prestar atenção nas características dessa pessoa para poder me remeter à origem do meu problema. Né? Mas com relação a isso, também eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto, principalmente com as pessoas da mesma família. Né? Vamos imaginar, você nasce e você, de repente, começa a perceber que você tem uma antipatia gratuita pelo seu pai. E aquela antipatia é gratuita mesmo porque você começa a observar que é uma pessoa boa, é uma pessoa que trata bem a sua família, é uma pessoa trabalhadora. E aí você começa a se pensar, a dizer assim, meu Deus do céu, eu sou uma fera terrível, que imagina eu ter antipatia pelo meu pai. Né? E aí você vai lá no seu sacerdote e diz assim, escuta, qual é a razão disso? Né? Será que é de vidas passadas? Não, minha filha, não existe vidas passadas, a vida é uma só. Né? Então você começa a introjetar um conceito de que você realmente não presta. Porque como é que você sente antipatia pelo seu pai? Então que você busque outras alternativas. Se a do sacerdote não te convenceu, estude reencarnação, estude outras coisas, porque existem outras alternativas. Antes de dizer que Deus é injusto e que você não presta, estude outras opções. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica aqui na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Rua Alferes José Caetano, no centro de Piracicaba. A Livraria Allan Kardec é uma outra ação, uma atividade da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que também apoia este programa e esta rádio, a União Rádio Web. Nós vamos agora para uma mensagem de abertura. Nós vamos ouvir Terezinha de Oliveira com a prece súplica e retornamos para o segundo bloco do programa em alguns instantes. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita, dessa noite do dia 9 de janeiro do ano de 2019. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Estamos chegando no final da obra, estamos no capítulo 27. Começamos o estudo no início do programa de Piracicaba. Hoje é o programa 196, estamos chegando perto, né, do duzentésimo edição do programa de Piracicaba, e hoje nós avançamos então no capítulo 27 para os itens 5 e 6, que trata do tema Eficácia da Prece. O texto começa com uma citação ao Evangelho de Marcos, em seu capítulo 11, versículo 24. Abre aspas. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Fecha aspas. Item 6. Comentários de Allan Kardec. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que o instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre, o homem deve agir num sentido ou noutro. Seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Para o racional, né? Eu posso pedir o que eu quiser e eu vou obter aquilo que for conveniente ao meu adiantamento, ao meu progresso. Deus não vai pedir me dar alguma coisa que aquilo vá redundar num atraso da minha evolução. Nós às vezes pedimos coisas por desconhecermos o melhor, né? Por não termos discernimento. Não é tudo que o seu filhinho pede que você concede. Você concede aquilo que será benéfico para o seu crescimento, para a sua educação. Então, quando nós buscamos esse pedido, nós temos que buscar, na realidade, o equilíbrio da forma como nós encaramos o problema que nós estamos passando, né? Não quero que Deus remova o problema, mas eu peço a Deus que eu passe por esse problema da forma mais equilibrada possível, né? Então, se o problema permanece, mas eu recebo uma dose de serenidade, de discernimento, de compreensão, eu vou passar, eu vou superar aquele problema em melhores condições. O importante é que a gente entenda, e Kardec aborda isso de uma forma bastante interessante, quando, por exemplo, nas questões de cura, se você tem duas pessoas pedindo em benefício de uma determinada pessoa, aquela energia se acumula, e se você tiver 100 orando com a mesma intensidade, aquilo se multiplica, né? Então, na realidade, o que nós precisávamos todos, como humanidade, entender é que estamos aqui para a prática do bem e que nós possamos o mais possível fazer tudo aquilo que a gente faz com benevolência, com amor, com bondade, porque tudo isso gera em nosso próprio benefício. Nós somos maiores ganhadores. Muito interessante o que o Luiz falou. Eu me lembrei de um filme chamado O Céu é de Verdade. Então, um menino que entra em coma numa situação, eu não lembro se foi acidente, eu acho que é uma doença. Enfim, ele foi hospitalizado e entrou em coma. Aí o filme mostra que toda a cidade, eles eram evangélicos, protestantes, toda a cidade se une em prece por aquele menino. Então eles mostram lá os bombeiros naquele momento se reunindo, né? Todo mundo de mão dada, pedindo para ele, de mãos dadas, pedindo por ele, o time de beisebol, o pessoal da escola, os professores, e aquilo dá uma impressão de tamanha força, que é o que o Luiz falou, quando as pessoas se unem com um objetivo comum, é a força das assembleias, não é mesmo? Isso aí se reflete. O que me chama a atenção é nesse texto de Marcos, ele diz: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes, né? E essa afirmação, ela precisa ser, eu acho que ela tem que ser mais explorada, né? Apesar de Kardec ter sido muito claro aqui, porque entra aqui nessa questão, a questão da lei do livre-arbítrio, a questão da força de vontade com que se realiza a prece. Mas o que não deixa claro no texto é que será atendido, nós seremos atendidos naquilo que pedirmos, porém, não no tempo que nós queremos. E nem da maneira, né? Como nós queremos. E nem da forma, exatamente. Por quê? Porque muitas vezes, da forma como queremos, o que queremos, não é o melhor para nós, né? Muitas vezes vai nos trazer um prejuízo muito grande, um atraso no nosso processo evolutivo. E muitas vezes nós, e é muito comum quando nós enfrentamos situações difíceis, né? Problemas, principalmente problemas da nossa vida. Porque quando nós não temos problema, tudo bem. E a gente faz as orações, a prece de gratidão. Se sente, assim, muito empolgado em êxtase com Deus. Mas os momentos difíceis, que a gente faz a prece e a gente não sente que chega o retorno, a gente não sente que chega o retorno, por quê? Porque nós esperamos que aquilo que estamos pedindo aconteça da forma como queremos, né? Principalmente afastando aquela dificuldade que nós estamos vivenciando. E nós sabemos, e isso a doutrina espírita nos mostra, o quão importante muitas vezes é passar pelas experiências difíceis, porque ela está trazendo força, está trazendo conhecimento, amadurecimento, como nós falamos ainda há pouco, né? Então, é preciso entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? E que daí nós não temos que desistir de confiar nas preces dos nossos pedidos. E não só nos pedidos, mas também tem que ver o sentido da prece. Não é só pedir, né? Nós temos a prece que tem vários ângulos dela, não só o pedido, embora aqui Marcos faça referência especificamente aos nossos pedidos, nas nossas preces, né? É o que Jesus nos demonstra, né? No episódio do Getsêmani, que antecedeu a sua prisão, né? Ele pede para que Deus afastasse aquele cálice, mas que no final, que fosse a vontade de Deus, que ele se submeteria. Então, é evidente que numa situação diante de uma doença, o indivíduo ele vai pedir a cura. Só que nem sempre a cura é da forma como ele espera. Eu me lembro aqui de uma história, e é rapidinho, eu vou passar para o Sérgio, até para comentar a história, Sérgio, de um certo médium de uma certa casa espírita que tinha um trabalho voltado à cura. E esse médium, chegou ao final do ano, ele tinha que sair para uma viagem. Tinha uma das pacientes, das pessoas que eram atendidas, acompanhadas, que ele estava muito preocupada com ela. Ele recebe uma mensagem, então, do mentor espiritual dele, do guia espiritual dele, afirmando que não fique tranquilo, vai viajar porque ela já está curada. E ele assim o fez, foi viajar tranquilamente, saiu de férias. Quando ele retornou, a equipe, né, ele encontrou com a equipe de auxiliares dele lá e ele perguntou, e a fulana, como está? E aí disseram, ela desencarnou. Ele ficou revoltado, mas como assim desencarnou? Eu saí daqui, disseram que ela tinha sido curada, que ela estava bem, agora desencarna. E depois, numa conversa com um desdobramento com o seu mentor espiritual, ele diz que perguntou, né? Mas como assim? Você me fala que ela estava curada, eu vou viajar e ela desencarna. E o benfeitor espiritual dele disse, sim, mas ela está curada, está super bem, ela está muito bem aqui, feliz, né? Você não pode vê-la, mas ela está muito bem, totalmente curada. Aquela doença ela não tem mais, né? Ela deixou tudo no corpo e está bem agora. Alguns aspectos que eu queria chamar a atenção, a Maria Antônia falou do tempo de Deus, só para a gente até conectar com essa história que você colocou. Às vezes a gente pede coisas que na verdade não é o que a gente precisa receber, né? E muitas vezes a gente cria uma expectativa muito alta. Então, toda vez que eu vou comentar alguma coisa sobre a eficácia da prece, eu lembro da questão da expectativa que a gente cria com os pedidos que a gente faz. Acho que, se eu não me engano, é o antepenúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o que você pode pedir. Ele explica muito bem esse trecho aqui. O que você pode pedir? Você pode pedir aquilo que você quiser, mas saiba que aquilo que você vai receber é o que você precisa, não o que você quer. Aquilo que você vai receber é alguma coisa que não vai interferir no seu livre-arbítrio, não vai interferir no livre-arbítrio de outras pessoas, que não vai ferir ninguém, que não vai eventualmente causar algum dano a outras pessoas. A gente às vezes cria uma expectativa muito grande. E eu queria fazer agora uma parte, para chamar a atenção para uma parte do texto. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Quando você falou do filme, a questão da fé cega. quantas dessas pessoas, a questão, o menino foi operado de apendicite. Isso, é isso mesmo. E ele teve uma experiência de quase morte. Ele encontra com Jesus. Né? Ele se encontra, ele conhece o paraíso. Conhece Jesus. Mesmo. Era de igreja batista nos Estados Unidos. O pai dele era, inclusive, um pastor. Bombeiro e pastor. Bombeiro e pastor. Da cidade. Eu lembro muito bem desse filme, foi uma experiência legal. E ele coloca em contraponto muito grande, porque o pai começa a falar, poxa, eu acredito ou não no meu filho? Ele está me descrevendo coisas que, né, contrariam um pouco aquilo que eu disse. Totalmente, né? E que eu digo normalmente. Porque o paraíso estava reservado só para depois do juízo. Exatamente. E aí ele tem, é muito interessante no filme, essa experiência do pai. E como ele tem que lidar com essa experiência do filho e como ele se transforma a partir dessa experiência. Então, muitas vezes a gente está pedindo determinadas coisas ou pedindo para que o cálice seja afastado, e aquele cálice que está sendo trazido é o que vai transformar a nossa vida para sempre, como foi o caso do menino em relação ao pai. E a toda a cidade. E toda a cidade que se mobilizou. Muito interessante, eu li certa vez que, indiferente da ilusão que o homem carregue com relação ao que ele deseja, todo homem busca amor. Todo homem, toda mulher, o homem, como ser genérico, está em busca de amor. Assim como uma planta busca incessantemente a luz, nós buscamos o amor. Deus é amor. Então nós nos movimentamos no caminho, na direção de Deus. E todos os nossos esforços são nessa direção. Só que no meio do caminho nós nos iludimos. Então nós imaginamos que vamos encontrar o amor em outra pessoa. Por isso, em determinados momentos da vida, a gente pede, né, para encontrar a nossa alma gêmea. A gente quer de tudo, mas quer encontrar um parceiro. Tem outro momento da vida que você já pede para se livrar do parceiro, né? Porque é um outro momento. Tem um momento na vida que você acha que o amor, que você terá amor se tiver posses. Então você faz tudo, os seus pedidos, as suas ações são em prol de obter recursos, né, financeiros e materiais. Mas a verdade é ilusão. A gente quer, na verdade, amor. A gente quer ser amado e a gente quer amar. Mas para isso, muitas vezes, a gente se engana. Na realidade, o profeta, né, fez a afirmativa, vós sois deuses, porque fomos criados como espíritos puros. E essa pureza que nós todos trazemos dentro de nós é justamente o que busca a luz, como o exemplo que você colocou, né, da planta, está sempre na busca da luz. E nós também estamos na busca da luz, de uma forma inconsciente na maioria das vezes. Só como os nossos sentidos norteiam muito a nossa existência, dependendo do envolvimento que nós nos deixamos levar, às vezes a gente não sabe pedir, mas se nós fôssemos espíritos puros, nós pediríamos aquilo que Deus nos dá, porque nós aprendemos a compreender o que é melhor para nós. Então, que nós possamos assimilar isso através da instrução para aprender a não se decepcionar com o que Deus nos dá. E é interessante, eu vou levantar uma outra provocação aqui. Nós tivemos um seminário na União Espírita de Piracicaba há alguns meses atrás com o Alexandre Anéfalos, doutor Alexandre Anéfalos, que é presidente da AME aqui de Piracicaba, e com o doutor Rodrigo Bassi. E na palestra do Rodrigo Bassi, ele citou um grupo de experiências que foram realizadas por um grupo norte-americano que se denomina Spin Drift Research. Eu achei muito interessante que ele conta uma história. Esse grupo tem feito experiências com a prece, experiências práticas, científicas mesmo, trazendo anotações detalhadas dos efeitos da prece em diversas situações. E uma das histórias que ele contou foi com relação ao Haiti. Em determinado momento, houve uma tragédia no Haiti, não lembro se foi um terremoto, eu não me lembro o que foi. Aquele que aquela brasileira morreu, a Arnes? Foi no Haiti que ela morreu, a Zilda Arnes, né? Foi. E naquela região eles estavam naturalmente precisando de alimentos, havia uma miséria muito grande, faltava água, faltava tudo. Em determinada comunidade haviam cabras. E eles se reuniram, né, para ajudar, ajudando essas pessoas, e fizeram preces para aquelas pessoas, para as cabras, porque o único alimento que eles tinham era o leite das cabras. E qual foi o resultado? As cabras passaram a produzir mais leite, e o leite, mesmo sem refrigeração, ele não estragava. 48 horas, 2, 3 dias, o leite ficava lá no, naquele calor imenso e ele não azedava, em função das preces. E aí, o que eles fizeram? A mesma coisa, repetiram a experiência num outro ambiente, nos Estados Unidos. Já num ambiente, numa fazenda e tudo mais. As mesmas pessoas se reuniram em torno de animais, em prece, e não teve resultado nenhum. Quer dizer, nenhum animal passou a produzir mais, e se deixasse fora da geladeira, 2 horas depois estava estragado. Então, ele levanta com isso a questão da necessidade, que a atenção ao pedido tem a ver com a necessidade realmente. Os espíritos, eles fornecem o que é necessário, né, naquele momento. Quando não é necessário, eles não fornecem. O problema é que nós interpretamos a nossa necessidade de forma equivocada. Aí eu preciso muito disso. Será que precisamos? É, eu acho que está bem claro nesse exemplo, né? Realmente, às vezes, nós pedimos tantas coisas que não são necessárias, até porque nem nós temos a dimensão do que é necessário para nós, de fato, para o nosso crescimento espiritual. Eu vejo que esse é um aspecto muito importante. Enquanto menos consciência nós temos espiritual de nós como espíritos em evolução, maior é a nossa dificuldade de entender isto, né? Porque senão nós teríamos mais facilidade de nos adaptarmos às situações dessa natureza. Mas tem muito a ver realmente com essa nossa percepção. Eu queria levantar uma questão que o Allan Kardec comenta no seu, faz um comentário. Nós já apontamos isso em outros momentos, que é o seguinte, ele levanta, ele começa o seu comentário questionando por que as pessoas questionam se Deus, que é o nosso Criador e que sabe de todas as nossas necessidades, por que haveríamos de ter necessidade de fazer as preces nossas, né? Ele faz esse comentário aqui no texto e ele explica, inclusive, justifica, né? Mas eu me lembro de um comentário que nós fizemos nas reuniões anteriores sobre a prece, de que, embora Deus saiba das nossas necessidades, porque tem a consciência do nosso processo evolutivo, Ele sabe, Ele estende a mão, mas nós necessitamos segurar nas mãos de Deus. Então, fazer a prece é uma maneira de nós estendermos as nossas mãos, fazendo o nosso esforço para realmente nos conectarmos com Deus. Então, o papel da prece é muito importante nesse aspecto. Mesmo que o plano espiritual saiba das nossas necessidades, mesmo que Deus, como nosso Criador, sabe de todo o nosso processo, se nós não nos dispusermos a conectar com Ele, isso só é viável por meio da prece, né? E dos nossos bons atos, nós não teremos esse acesso, porque é como a gente está dentro de uma casa precisando de luz. Se necessitamos de luz, é necessário abrir a porta e a janela para que a luz entre. E a mesma coisa são os benefícios que recebemos da espiritualidade, que recebemos de Deus. É necessário que façamos essa conexão. Então, esse é um dos papéis importantes da prece. E eu vejo, inclusive, que isso explica um pouco essa afirmativa de Marcos, né? Se pedir, obtereis. Por quê? Porque quando nós fazemos a prece, nós estabelecemos essa conexão. Agora, é lógico que tem todas essas variações que nós comentamos aqui para saber se, de fato, o que nós estamos pedindo é o que necessitamos. Necessitamos verdadeiramente. O exemplo que você citou, ele fala tudo, né? Na realidade, pediram a mesma coisa. Só que em situações diferentes. Situações completamente diferentes. Ali era necessário. Exatamente. Tinha criança passando fome, morrendo. Então, os espíritos atuaram para usar aquelas ferramentas ali. E outra coisa, a energia que aqueles que pediam era, foi tão intensa, exatamente por causa da necessidade. É. Né? Quer dizer, lá na outra eles pediram uma coisa que nem eles acreditavam. Pois é, né? Vamos testar aqui. Vamos aqui. Eu gostaria de citar alguns exemplos. Eu estou com esse movimento da Fraternidade Sem Fronteiras. É, esses projetos da fraternidade, eles vão para locais de muita dificuldade, de muita privação, né? E um dos locais que recentemente eles entraram agora foi numa região na ilha de Madagascar, numa aldeia chamada Vila Tobi. E nesse local existe uma... Foi construída há mais ou menos 60 anos uma igreja, porque a população não tinha recursos medicamentosos, recursos nenhum para tratar da saúde mental das pessoas. E nessa região as pessoas se viam muito adoecidas do ponto de vista emocional, com esquizofrenia e todos os tipos de doenças. Então, o que que aquela população faz? Eles só tinham uma ferramenta para cuidar deles: o amor fraterno entre eles na família, porque o laço afetivo familiar é muito grande. E eles acreditavam numa força superior. Então, o fato deles procurarem essa capela, a capela era o centro. A igreja era o centro que congrega, isso acontece hoje ainda, congrega todas as pessoas da região que se dirigem a essa igreja para fazer as orações em prol daquele doente mental, aquela pessoa que está adoecida mentalmente. E a família acompanha. E então as famílias acabam mudando. Então, na verdade, o que ocorreu nessa Vila Tobi é que se criou uma comunidade em volta, justificada, quer dizer, provocada pela existência da doença mental, e que eles, não tendo recursos, buscaram aquele local para buscar os tratamentos. E muitos ali encontraram a cura, encontraram realmente o que buscavam através das orações. Hoje, a fraternidade está chegando nesse local e tem uma médica que trabalha, uma única médica que está trabalhando nesse projeto, e ela deu um depoimento, a questão de 2 meses, num evento que ocorreu em São Paulo, de como é a experiência dela nesse local. E a questão de 1 mês, agora teve um surto de sarampo. Ela tinha um espaço onde ela fazia hidratação de crianças no centro da fraternidade para 100 crianças. Ela teve que deixar todas essas crianças sendo hidratadas, sendo alimentadas, porque está fazendo recuperação nutricional, nas suas casas, para poder receber as crianças com sarampo, né? E ela disse, numa das mensagens que ela coloca no Face, ela relata que somente a presença de Deus naquele local pode justificar que tantas crianças adoecidas, e ela, uma única médica, sem uma equipe de enfermagem, dando conta só com pessoas que eram leigas, que eram os de boa vontade, que estavam colaborando, que são os agentes comunitários, dando conta de salvar aquelas vidas. Que até então, no período em que ela tinha dado o depoimento, havia morrido uma criança. Esse local era a igreja? Não, o local... É porque existem 2 locais. Não, tá, não era a igreja, não é só... Não é a igreja. Não, é o centro da fraternidade que está atendendo as crianças com sarampo. E agora o centro da fraternidade ampliou o trabalho para esse local, para os doentes mentais. E daí tem... É muito bonito. Não, eu só queria saber se era a igreja, porque o André Luiz, ele relata uma das suas obras a respeito, por exemplo, se não me falha a memória, uma sala do confessionário, alguma coisa assim. E aí eles perguntam para ele, né, o que que aquela sala tinha. E aí ele fala exatamente isso. As pessoas que vão ali em busca de socorro, elas fazem uma prece tão sincera, né, tão intensa, que aquele ambiente fica impregnado desse apelo das pessoas. Né? Então aquele fluido positivo que cada um deixa ali torna aquele ambiente assim, super saudável, né, para cura, essas coisas assim. E é o que acontece lá. Né? Mas, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita são patrocinados por um grupo de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês que colaboram. E você que ainda não colabore, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio, caso você tenha um pequeno, médio ou uma grande empresa, colocando um banner no nosso aplicativo, um banner no site da União Rádio Web, ou mesmo um banner no site da USE, que é também a entidade que mantém este programa. Ou, se você preferir, você pode fazer um depósito de qualquer valor, não é, Luiz? Qualquer valor. Pode ser de R$500 para baixo? Pode ser do valor que você quiser. Se você quiser colocar R$10, você coloca reais. R$10, será muito bem-vindo. Exatamente. Aliás, é importante que se diga que com o nosso estúdio, né, nós praticamente ficamos a menos zero do caixa, né? Chegamos a ficar negativos. Chegamos a ficar negativos. O meu negativo ia nos meus cartões de crédito aí, nas barrigadas que a gente dava para frente. Mas hoje nós estamos a ontem, inclusive, alguém depositou R$100 que eu nem identifiquei quem era, mas o nosso saldo hoje está positivo, R$2.375. Que maravilha. Anote aí, então, o número da conta poupança, 71-850-4-500. Eu vou repetir. Conta poupança número 71-850-4-500. A agência é 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar, então, seu depósito para União Rádio Web. E para você acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. Nós vamos agora para um breve intervalinho musical. Né? A gente vai tomar uma aguinha aqui e retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco, onde falaremos sobre médiuns curadores. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, La Belle de Ju. La Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Da moça bonita na praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle de Ju, Belle de Ju, oh, Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle de Ju no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde o domingo azul. La Belle de Ju. Estamos de volta então para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde trataremos do tema médiuns curadores. Entramos nesse assunto já no programa anterior, discutimos aqui alguns aspectos e hoje nós continuaremos, né? O item 176 em O Livro dos Médiuns, Kardec informa que recebeu respostas relacionadas a este assunto dos espíritos. Então aqui ele enumera as perguntas. A primeira pergunta que ele faz, e nós tratamos já na semana passada, mas a gente está relembrando só, foi a seguinte. Kardec pergunta: podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? E a resposta é: não há que duvidar. Isso é, aquelas pessoas que têm uma força magnética mais acentuada são também uma variedade de médiuns, é um tipo de mediunidade. Aí a segunda pergunta. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Na verdade, foi um comentário que Kardec disse. E o espírito, então, complementa. É um erro. Então, vamos lá. Kardec disse que se a pessoa é um magnetizador, ele tira de si mesmo a força. É isso que Kardec afirmou. É anímico. O espírito responde. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, Luiz? Nós já tínhamos comentado isso no último programa que nós abordamos esse assunto, e falávamos dos grandes magnetizadores, né? Que eles magnetizavam as águas para que os doentes, após essa magnetização, eles se banhassem nessa água e eles obtinham resultados realmente muito bons. Mas a magnetização, ela se dava num processo às vezes de 3, 4 horas. Então, aquela água, para ficar magnetizada, você pode obter o resultado, e eles obtinham num tempo enorme, num tempo astronômico. E aí você vê que o espírito menciona aí quando aquele médium magnetizador, ele evoca os espíritos em seu auxílio, né? Agora, vamos raciocinar em cima disso. Vamos entender que aqueles magnetizadores, eles não pudessem evocar, ou não tinham essa consciência. Mas, em compensação, os espíritos não deixavam de presenciar aquilo. Eles não sabiam nem que podiam fazer exatamente isso. Exatamente. Né? O espiritismo veio depois. Exatamente. Então, que o magnetizador ignorasse isso, tudo bem. Mas ele também tem um espírito protetor, né? Aí se pergunta, esse espírito protetor não poderia ir em auxílio mesmo sem ser pedido? Até, vamos supor, quando o benefício ia auxiliar uma pessoa boa, né? Ou esse espírito, ele tentava agir, mas o médium não tinha consciência que aquilo podia ser acelerado, né? Então, até que ponto isso se dava, mas o médium ficava feito bobão ali 3 horas, pensando que pela experiência, era só depois de 3 horas. O que que havia de vaidade naquele médium curador, que aí o espírito dizia assim, não, eu não vou auxiliar esse cara, senão Deus o livre, ele já é bobão assim, né? Com 3 horas, imagina se a gente ajudá-lo e ele em alguns minutos fizer isso. Né? Então, não se sabe, porque na realidade o estudo desse fenômeno não abordou esse aspecto, né? Mas existem livros muito interessantes sobre esse assunto, realmente assim, livros de uma profundidade muito boa, mas eu nunca encontrei esse questionamento. Se realmente eles exatamente, participaram. Porque haviam espíritos, né? E aí, o que que acontecia? É porque Kardec, o espírito já responde quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam a gente muito mais do que vocês pensam. Né? Muitas vezes são eles que vos dirigem, ele diz. Então, é bem provável que sim. E a terceira pergunta, a gente vai seguir por aí. Olha, ela diz o seguinte, há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Pergunta, isto é, tem magnetizador que não acredita em espírito? A resposta, pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem o chama, sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Isto é, de acordo com a predisposição daquele médium, ele vai atrair para si a presença de bons espíritos ou de maus espíritos. Mas aí eu faço uma pergunta, é uma pergunta mesmo porque eu não conheço. Mas, por exemplo, no reiki, nós sabemos que o reiki é um tratamento energético também, né? Tem a imposição de mãos, muito parecido, inclusive com a aplicação do passe em alguns aspectos. Nos cursos de passe que eu já participei dando aulas, eu já tive até alunos que eram aplicadores de reiki. Durante uma sessão de reiki, existe a ação de espíritos? A questão do reiki, eu fui ler a respeito, porque esse assunto andava muito em voga, né, nas casas espíritas. E a conclusão que cheguei foi que o reiki, ele diz o seguinte, que ele não menciona espíritos, ele menciona energia inteligente. É a mesma coisa. É? Então aí eu te pergunto, o que que é uma energia inteligente? Inteligente é que tem discernimento, tem que ser age mesmo, por si, entendeu? Próprio, que pensa, o espírito, o que é? É uma energia para a gente, que não é material, é energia. Entendeu? Então, a conclusão que eu cheguei é que alguém muito perspicaz não quis dar uma conotação religiosa na terapia, né? Exatamente, entende? Então, usou, e você pode estudar. Você pode estudar e você vai ver essa conclusão que eu cheguei. A energia inteligente. Então, assim, um evangélico pode receber uma terapia de reiki, um católico, um espírito, um budista, sem ter o aspecto religioso influenciando. Né? Mas, de fato, o que parece, o que a gente pôde depreender disso daqui, não é, Maria Antônia? É que sempre há ação dos espíritos, ou bons, isso, quando você tem uma inclinação ao bem, ou maus. Mas, de qualquer exato forma, eles estão... E uma outra coisa também muito importante. O Jorei, por exemplo. É uma outra coisa que eu fiquei... Da igreja messiânica. E eu peguei também. Não deu para mim muito fundo, porque se você fica querendo ir fundo em tudo, você fica no raso, no geral. Mas no Reiki eu observei uma coisa. Eles pegam pessoas virtuosas. No Jorei. Eles pegam pessoas virtuosas. Então, eles sabem o mecanismo da coisa, né? Quer dizer, então a pessoa cheia de virtudes automaticamente é um mecanismo de transmissão de boas energias. Eu voltando nessa questão do Reiki, eu concordo, acho que essa avaliação de Kardec, de que os espíritos estão presentes, estão sempre atuando no caminho do bem, né? E que se alguém tem intenções para o bem, esse alguém vai estar assessorado, e principalmente quando se trata de uma relação de atendimento, numa relação de cura, de tratamento, né? Aí eu vou levantar uma pergunta, porque se até então nós sabemos que quem aplica paz e quem tem mediunidade não deve cobrar sobre suas habilidades, e se nós enveredamos com esse entendimento do Reiki, porque eu não sabia que tinha esse conceito, energia inteligente. Se é energia inteligente, para mim é espírito, né? Como fica a situação das pessoas estudarem, se tornarem reikiano, aplicam o Reiki, cobram nos seus consultórios a aplicação do Reiki? Qual é a diferença, então? Eu acho que isso gera uma confusão muito grande, porque, inclusive, isso é um dos fatores que levou muitos grupos religiosos, muitos grupos espíritas, né, rejeitar a presença do Reiki dentro do centro espírita. Porque na casa espírita nós temos por princípio não cobrar nenhum benefício que seja utilizado como caminho herdado, recebido da espiritualidade, né? E como que daí fica uma situação dessa? Eu acho que é uma situação que a gente tem que tomar cuidado com essa análise. Porque se a gente seguir por esse caminho, todas as outras profissões também. Um médico, quando atende alguém, quando ouve o seu problema, quando faz um exame, ele também está sendo inspirado. Né? Um médico também, você pede para que ele seja inspirado, tenha um bom espírito trabalhando com ele, que ajuda no diagnóstico. Né? Assim também, um psicoterapeuta, quando está atendendo um paciente com depressão, também ele é inspirado para poder se aprofundar no entendimento. Mas ele também cobra por isso, porque é a atividade profissional que ele está exercendo. A única atividade profissional dele. Não é dentro de um centro espírita. Né? Então, nada impede que o reikiano ele tenha atividade profissional, sim, porque ele estudou para isso, investiu nisso, montou um consultório, trabalha o dia todo nisso, no escritório dele, na clínica dele, ele aplique e cobre por isso, e se ele queira, né, nos horários livres, como voluntário, ele também trabalhe nas casas espíritas sem cobrar pelo serviço, porque na casa espírita ele está sendo assistido pelos espíritos que têm esta função, que se deslocaram para lá com aquele objetivo. Mas aí eu tomo cuidado, que ele fazendo isso na casa espírita, mesmo que ele não cobre na casa espírita, ele indiretamente está levando clientes para a sua clínica. Não, é difícil falar isso, porque senão isso vai acontecer com psicólogo também. O psicólogo que trabalha vai levar uma pessoa para a clínica dele. Não, mas me diga o seguinte, por que que a casa espírita, que ela tem o recurso do passe, ela vai apelar para o Reiki? Não, mas eu não estou dizendo. Não vai ter Reiki na casa espírita. Não, então... Continua tendo passe. Isso. A pessoa que aplica o Reiki, durante o dia, à noite, ele vai trabalhar junto aos grupos de passe, aplicando então, passe. Então, aí você esclareceu. Aí lá ele não cobra. É porque o grande problema é aplicar o Reiki na casa espírita. Não, é desnecessário. Né? Então, tá o bom. O Reiki então, é uma atividade profissional, que ele estudou e vai cobrar por isso. O passe é uma atividade voluntária, de amor, de caridade, que nunca deve ser cobrada. Então, é essa mistura que a gente tem que cuidar. Porque senão parte para todas as outras profissões. Porque sempre é como, vai ter como existe aquela apometria que inventaram aí, entende? Cromoterapia. Entende? Quer dizer, são atividades paralelas e existem, inclusive, profissionalmente. Lá nos Estados Unidos existem médios que cobram. Fora da casa espírita, é na sua casa, né? Aí depende de cada um. Mas realmente é isso aí. A casa espírita, ela aplica o passe. Né? Não são atividades espíritas, é importante que a gente saliente isso, né? Reiki, cromoterapia não são atividades espíritas. Estão fora. Bem, vamos então chegando, olha, 21 horas e 19 minutos e 20 minutos. Eu vou só avançar em mais uma questão que dá tempo ainda, olha. Aí a quarta questão é muito interessante, Sérgio. Essa é para você. Agiria com maior eficácia, porque lá em cima ele perguntou, poxa, e aqueles que são magnetizadores e não creem nos espíritos? A resposta é, você está achando que os espíritos só trabalham em quem acredita neles? Isso é, a todo momento eles estão atuando. E a quarta pergunta ele avança, então, agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? A resposta é, faria coisas que considerarias milagre. Aí a gente é remetido na questão que o Luiz mencionou, vós sois deuses. Assim, a gente, dois aspectos, o primeiro, quando a gente faz da aula de passe, a gente sempre explica que são três tipos, né? O puramente espiritual, o puramente animal e o misto, a mistura dos dois. O que aumenta e muito o potencial, porque haverá aí uma comunhão de energias, né? Uma comunhão vibratória, e isso fará com que o aspecto da ajuda seja muito mais, seja potencializado. Lembro da passagem da multiplicação dos peixes e pães, não é? O apóstolo chega para Jesus, olha, tem aqui, não me lembro, três pães e dois peixes, alguma coisa assim, e com aquilo ele alimenta uma multidão. É mais ou menos o que acontece no passe, não é? Exatamente. A gente chega com uma miserinha ali, né, de magnetismo animal, né, e os espíritos, né, atuando sobre nós, multiplica isso vezes 500. Nos tornamos um bom filtro. Um bom filtro. Quando deixamos de criar resistência à influência espiritual. Aliás, no meu livro Mensageiros, o André Luiz menciona, inclusive, muito com o aspecto dos médicos, né? E o Geraldo, que trabalha conosco no domingo, já deu vários depoimentos, né? Aliás, ele está preparando, né? E, inclusive escrevendo para começar aquela série de histórias do Geraldo. Casos do Geraldo. Então, mas realmente, eu diria em todas as áreas, ainda há pouco você falava das profissões, em todas as áreas, se nós tivermos consciência da interferência do plano espiritual em tudo na nossa vida, sem sombra de dúvida, nós multiplicaremos as nossas possibilidades. Um psicólogo que se abra para essa, então, para essa inspiração, vai ser um psicólogo muito melhor. Um médico será um médico muito melhor. Então, nós só temos a ganhar com essa relação com os bons espíritos. Irá assessorar e ser assessorado. Assessorar e ser assessorado. Ele diz aqui, faria coisas que considerarias milagre. Isso tem a ver com o entendimento, se você sabe como as coisas funcionam, como o mecanismo procede. Então, é aí onde a gente vai relembrar o ensinamento, né? Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Quando nós nos instruímos, passamos a conhecer como as coisas operam, você ganha em poder, né? De ação, você, a sua atividade se então, estende. Então, eu vou fazer uma pergunta, né? A gente sabe que o católico não tem muita consciência disso, né? Mas, por exemplo, o Papa atual, ele talvez não tenha tanta consciência, mas nós diríamos que ele deve ser um cara realmente inspiradíssimo. Espírito inspiradíssimo, elevadíssimo pelas decisões, pelas declarações que nós temos ouvido, pelo posicionamento dele diante de tantas questões polêmicas que a Igreja silenciou no passado, e agora ele vem de uma forma clara, né, se posicionando de uma maneira cristalina. Isso é lindo de se ver, né? Imagine, de esperança. E aí me responde a pergunta que eu quero lhe fazer: o que ele faria se ele tivesse conhecimento do livro Roma e o Evangelho? Eu acredito que ele deve ter esse conhecimento, né? Eu tenho minha dúvida. É, mas eu imagino que a gente... Nós sabemos que o que os padres... Mesmo porque muitos padres têm conhecimento do Espiritismo. Mas deixa eu te falar uma colocação. Em vários centros eu faço essa pergunta. Quem conhece o livro Roma e o Evangelho? Raramente um levanta a mão. Maria Antônia, você que gosta, tem muitas mensagens de Maria no livro Roma e o Evangelho. Maria. Você não conhece, Maria? Não conheço. Não? Pega na internet, tem PDF. Ah, tem PDF? Tem PDF na internet. É um livro muito bom. Roma e o Evangelho. Mensagens de João Evangelista. Isso, né? E se tiver algum aí amigo do Papa, manda lá um tweet para ele. Diz assim, olha, argentino, meu amigo, conheça essa obra. E essa resposta, Luiz, eu te dou com uma afirmação de Kardec, que ele diz que o Espiritismo será o futuro das religiões, e não a religião do futuro. Isso é, quando as religiões se predispuserem a absorver os conhecimentos espíritas, né? Então vou continuar provocando. Ele, lendo Roma e o Evangelho, ele é um cara inteligente, ele sabe que aquilo lá é propriedade de Roma. Lá, o que é propriedade? É, foi aquilo lá, foi psicografado, aquele livro, dentro do Vaticano. Não, Vaticano, foi na Espanha. Não. Dentro do Vaticano, e o Papa mandava o secretário espionar as reuniões. Numa das reuniões, o espírito chamou o secretário e textualmente mandou um recado para o Papa. O livro é lindo. E aí eu acho o seguinte, já que você não me deixou sem resposta, né? Ele vai querer os direitos autorais disso. Não tem problema, né? E ali, já pensou eles convocarem os espíritas para dar aula de espiritismo dentro da igreja? Ai, que maravilha. A gente, se puder ajudar, ficaríamos muito gratos, né? Seria tranquilo. Uma oportunidade. Quem sabe um dia a gente entrevista o Papa aqui. Pois é. E, meus amigos, nós sempre selecionamos uma poesia para finalizar o programa, e nós... Hoje é uma poesia curta, um soneto de Alta de Souza, extraída da obra Alta de Souza, com o mesmo nome, denominado Carta Íntima. Lembrando que a obra Alta de Souza foi psicografada por Chico Xavier. Pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus, há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso, pelos que sofrem em desesperação. Todo o bem que plantares nessa vida, há de esperar tua alma redimida, nos caminhos de luz e redenção. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são quase 20 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, que está aqui conosco hoje, assim como a amiga Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar, que hoje aqui cumpre dupla função, não é, Sérgio? A função de comentarista e a função de operador de som. E o nosso amigo André Sanson, que hoje está em trabalho lá em Curitiba, o nosso abraço para ele. E retorna, né, no final de semana, ele já está aqui com a gente de novo. E este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, repleta de oportunidades, repleta de confiança, repleta de fé e repleta de preces, que nós possamos pedir aquilo que de verdade acreditamos necessitar, né, pensando na nossa necessidade verdadeira e não aquilo que a sociedade diz que a gente precisa. Nos entreguemos a Deus para que possamos receber todos os acontecimentos da vida como lições, e essas lições possam nos transformar, a fim de que façamos brilhar a nossa luz, como disse o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, mas essa luz não ilumine somente o nosso caminho, mas o caminho de todos aqueles que andam conosco. Uma boa noite a todos. Eu passo aqui agora as últimas palavras para o amigo Sérgio Aguiar, primeiramente, depois para o Luiz Pessoa Guimarães, e eu peço para Maria Antônia para fazer a prece de encerramento. Um grande abraço aos nossos ouvintes. É sempre um enorme prazer, e hoje ajudando também na parte técnica. Um grande abraço a todos. Sexta-feira estaremos lá em Rafar. Aproveitamos que estamos aqui de férias com o nosso curso e frequentando aqueles centros que têm palestra de sexta-feira. Então, ao nosso amigo Sandro, nós estaremos aí na sexta-feira às 8 horas. Um abraço a todos aqueles que estiveram conosco e, mais uma vez, obrigado a Deus por podermos participar de uma iniciativa tão boa. Aos nossos ouvintes, nossa gratidão por estarem conosco, por nos motivar todas as semanas para aqui estarmos e aprendermos, porque trazemos as nossas informações, mas sobretudo recebemos muito, muito conhecimento. E obrigada por estarem sempre conosco. E nesse momento, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, para expressar nossos sinceros sentimentos de gratidão, de fato, por tudo, pela vida que nos concede, pelos recursos que nos proporcionam para que estarmos nessa escola terrena e pelos conhecimentos que recebemos dessa doutrina maravilhosa que nos dá sustentação, que nos dá consolo e nos faz crescer em instrução. Senhor bom Deus, obrigada, e que vossas luzes se estendam sobre todos os lares dos nossos ouvintes que estão conosco todas as semanas. Obrigada aos nossos amigos aqui presentes, que a bênção de Jesus se faça presente em todos os corações. Assim seja.